num bairro sombrio. Moleque gentil, escutava a música dos tio. Aos 7 anos a música negra ouviu. Chapava o globo a ver o Michael dançar. Na vitrola ou no rádio de pilha, na tela escondida alegria. Sintonia da poesia com a batida, lembrar. Até arrepia, foi nos bailes da vida que aprendeu a cantar. Escravizado por seu jeito de falar, andar. Difamado pelos familiar e militar. Deu a vida pelo rap e pela música negra, manchando suas canções com gotas de breja. Prisioneiro do gueto, um bom preto compositor. Discriminado e revoltado por amor pela dor. O preconceito de som indicou. Fábrica de lágrimas, pela música negra foi se apaixonar. Eu me apaixonei pela música negra. A manifestação do pensamento é legal, é direito, é garantia constitucional. Relatar as vitórias de uma vida dura, cantar as glórias do povo de pele escura. Cultura, a rua, nossa identidade, o berimbau que toca o som da liberdade. Conquista malícia, é arte popular, todo artista tem que ir onde o povo está. Eu tenho um sonho, um grande líder declarou, nós somos o mundo, a terra inteira cantou. Estilo de vida é alegria geral, eu faço parte disso e agradeço a JR Blau. Eu me apaixonei pela música negra, desde pequeno, e não a vendo por nada não, não, eu me dediquei, por essa pele preta, eu sou boêmio, rap descontrole madrugada. Desde pequeno num bairro sombrio, o barato era isso mesmo. A febre da selva me atingiu, vai vendo. Eu escutei, me apaixonei e achei que o DJ era um deus ou um rei. Um perigo pra sociedade que eu também oferecia na TV. Eu assisti e viajava na trilha, então já era, já sei o que eu quero. A consciência negra me pegou pelo estéreo. Se a vida é um mistério, dentro disso eu sou um enigma. Agressivo e invisível, o mestre das rimas. O meu flow levita, minha levada é implacável. A música negra me deixou descontrolado. De Maia, Cassiano, Jorge Ben, o Wilson, Simonal, Hildon, Pepe e Neném. Sistema negro, consciência humana, rota de colisão. A música negra despertou minha paixão. Eu me apaixonei.